0 degrees, run to Mach. Take off, run to 1-0, Bronco. Unicom. Number 345, after Kuka flight direct to Germany. Juliet Alpha, Mike Oscar, then flight direct Alpha Romeo Unicom. From 345, after Kuka, Jamo, and after Alpha Romeo Unicom. Number 345. Okay, great coordination with the dispatcher. My train via Puka departure, 5-8. 5, Corona, receive Center, 2-1-2-5, decimal 4-5, alternate 1-2-6, decimal 8-5. Cruzando 1500 pés, recebido 0020 aqui de volta. Oxalé 6201, contato na galera de decolagem, saudação com o transição próximo, nível de voo 380. Respeito nível de voo 080 até 25 minutos de Salvador. Curva direita, voo direto para a posição Leda. Positivo, direto Leda. Nível 380, autorizado, restrito 080, 25 minutos de Salvador. Roxa 620. Posição de 2 horas, 1 a 5 milhas, 1 no Nordeste, mantendo o número 090, André 1 no 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. 7 a 2, eu não tenho a cidade. 5 de posição de 2 horas, 1 a 3 milhas, 1 no Sudeste, passando 045 para o número 080, 3 no Norte. direto para a posição pode. 120.80, we have a nice flight. 120 is Epsilon 80, what I said, one drive for launch, a terminal here, watch it all work. 25, let's go. power 6 sensor frequency 125 decimal 45, alternate 126 decimal 85. para a posição fonte de radar terminado, no controle reta de frequência 1-20.3, mantendo o de voo 0 na frente. Hotel, this is Maui, to Porto. And the Maui Hotel, Maui. Passando mais por 700, concentrada na decolagem, se vai vir a saída média, pode direto. Para o nível de voo 0, 6. Passando mais por 700, para a questão de altitude, saída média, se manter o nível de voo 0, 6. Com identificação dessa via chegada da Amazônia para o nível de voo 070, pode ficar o time 09.